sai no bar. Se o carro de mulher corre, tem de beber zoada. Só subo na mesa, vou agitando. E as gatinhas todas vão me azarando. Deixa o meu copo, chama atenção. Será bebida? Olha que eu tô com a cara farra que tá cheia de mulher. Rolar a mão, faixa só não entra quem não quer. Gatinha toda solta me olhando. Espiriteiro do danado me viajando. Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada. Bora, bora, muita pegada. Segura o sucesso. Segura o sucesso, ali é a CD. Vamos lá, vem. A festa da madeira, tô na baia, condição. Fim de semana, liga o celular. Tô sem de beber zoada, subo na mesa, vou agitando. E as gatinhas todas estão demesarando. Deixa o meu copo, chama atenção. Mariga, já tô doidão, loucão, tesão. Meu negócio é barrear no meio da bagaceira, bebida. Olha que eu tô bacana. Rolar a mal, tá cansando um outro que não quer. Gatinha todas doidas me olhando. Toma aquela farra, engoliu o mosquito. Só não lembro quem não quer. Gatinha toda zona.